10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Máximo respeito. Se liga na fita, não desacredita. Quem é diz que no terror contamina os manias, mina. Joga a mão pra cima de um lado pro outro na beca do clima. Vai a Babilônia, viaja na rima, corre pelo cerco, dançando a marmita. Isso é rap do bom, interior paulista, na cena do louco, então sente o clima. Favela fortifica, salve família. Em primeiro lugar, o respeito. Em segundo lugar, a humildade. Em terceiro lugar, a paz que tem que ser encontrada. Em quarto lugar, vitória aos manos da periferia. Em quinto lugar, dá licença, vamos chegar. Esquina vem chegando, pros manos eu vou firmando. Fogo na Babilônia, assim nós vai levando. Esquina vem chegando, pros manos eu vou firmando. R.A.V. do bom ladrão, vai segurando. Traficando informação por toda a favela. Eu sou só mais um guerreiro que representa ela, que sempre segue o rap, que representa os loucos, que manda ideia pra conscientizar os mano que tão de chapéu atolado, pra se redimir dos erros do passado. Do que adiantou tanta correria se não consegue dormir de cabeça fria? Irmão contra irmão, vou dizer que não vira. Inveja, traição, maldade, cobiça. Ganha a cena daqui, sentimento complica. Bate forte o coração, relembra da família. Um do verdinho é bom, ganja caia se assimila. Giroflex rodou, cuidado com a polícia. Do céu aos anjos baixa, vários corre uma vida. Artigo 12 na cena, é nós que trafica. Formação, diversão, o salve pra perifa. Na galáxia é nós, nosso brilho irradia. Viajei nas estrelas, mas voltei, tô nativa. Assim roubo a cena, em meio à neblina. O tamanho da tora, né, qualidade na brisa. Ser espectro não queira, dê valor à vida. R.A.P. do bom ladrão, é o que liga. Senhoras e senhores, com vocês de esquina. Esquina vem chegando, pros manos eu vou firmando. Fogo na Babilônia, assim nós vai levando. Simplicidade é o lema, pela união tô na cena. Sem dar brecha pro sistema, sempre longe das algemas. Tô firmão, na consideração, trafico rima pelo certo. Peço paz pro irmão, que tá iludido no mundão. De chapéu atolado, sem perceber é arrastado por quem tá do seu lado. Atrairá de felizmente, anda junto na trilha. Ambição é o combustível pra destruir sua vida. A gente contra a gente, o povo contra o povo. Ilusão de vida fácil, crime na cena de novo. Assola o povão, sei que o fim é detenção. Caminhe sempre firme, não viva na escuridão. Peço Deus Pai pra que ilumine essa jornada, pra que nos abençoe nesta longa caminhada. Nos corre sempre avante, evoluindo sempre atento. Sei tem vários desacertos e o sofrimento fortalece os irmãos. Tão firme na função do tráfico da rima. Artigo 12, esse é o som. Mundo em chamas, lá fora eu vejo guerra como poluição solta na atmosfera. Pra parar, melhorar, tem que raciocinar, pensar no semelhante, ter muita esperança e deixar valer na rua tudo que foi aprendido na vida desde o primeiro capítulo. Mas no barulho nunca mais. Mas se cala em pé. Esquina vem chegando, pros manos eu vou filmando. Fogo na Babilônia, assim nós vai levando. Esquina vem chegando, pros manos eu vou filmando. R.A.B. do bom ladrão vai segurando.